A gente briga tipo toda hora. A gente faz de tudo pra se ver. A gente vira madrugada fora. A gente curte o mesmo rolê. Às vezes você dá uma surtada. Às vezes eu bato várias neuroses. O destino é coisa engraçada. Quando eu tento sair, você me envolve. Você diz que vai embora, mas sei que tu volta. Vê se não demora, porque eu tô aqui e já tô contando as horas. Você se amarra do jeito que eu faço, nunca nega prazer. Se eu não te vejo, eu fico jupirado. Então deixa se envolver. Segue o plano, senta, senta, empina, bebê, empina, bebê, empina. Essa é nova e o Kevin Chris que vai mandar pra você. Segue o plano, senta, senta, empina, bebê, empina, bebê, empina. Essa é nova e o Kevin Chris que vai mandar pra você. Se vê, a gente vira madrugada fora. A gente curte o mesmo rolê. Às vezes você dá uma surtada. Às vezes eu bato várias neuroses. O destino é coisa engraçada. Quando eu tento sair, você me envolve. Você diz que vai embora, mas sei que tu volta. Vê se não demora, porque eu tô aqui. Já tô contando as horas. Você se amarra do jeito que eu faço, nunca nega prazer. Se eu não te vejo, eu fico jupirado. Então deixa se envolver. Segue o plano, senta, senta, empina, bebê, empina, bebê, empina. Essa é nova e o Kevin Chris que vai mandar pra você. Empina, bebê, empina, bebê, empina. Essa é nova e o Kevin Chris que vai mandar pra você. Cadê o camarote dela? Nossa, a tela não tá presente.